Fecheiro 18. Donovan sentia-se tão macilento como parecia. Só 5 dias. Só 5 dias. Tenho certeza disso. Donovan olhou lastimosamente em volta. As estrelas que se viam através do vidro eram familiares, mas infinitamente diferentes. As anteparas eram frias ao tato. As luzes que recentemente se haviam acendido de novo eram cruelmente brilhantes. O ponteiro do indicador continuava teimosamente a apontar o zero. E Donovan não conseguia livrar-se do sabor de feijão. Mal-humorado, disse: Preciso de um banho. Paul ergueu fugazmente o olhar e retorquiu: Também eu. Escusas de sentir contrafeito. Mas a menos que queiras tomar banho em leite e passar sem nada que se beba, de qualquer maneira, havemos de acabar por passar sem nada que se beba. Greg, onde é que termina esta viagem interestelar? Sei tanto como tu. Talvez continuemos simplesmente a andar. Havíamos de lá chegar. Pelo menos o pó dos nossos esqueletos chegaria lá. Mas não é a nossa morte o problema todo da falha inicial do cérebro? Donovan falou de costas para o outro. Tenho estado a pensar, Greg. Isto está bastante feio. Não há grande coisa a fazer, a não ser andarmos de um lado para o outro a falarmos connosco próprios. Conheces aquelas histórias de tipos perdidos no espaço? Ficam pílulas muito antes de passarem fome. Não sei, Greg. Mas desde o momento que as luzes se acenderam, sinto-me esquisito. Houve um silêncio. Após o que a voz de Powell se ouviu débil e sumida. Também eu. De que maneira? A figura ruiva virou-se. Sinto-me esquisito por dentro. Há qualquer coisa a latejar cá dentro, contudo tenso. Sinto dificuldade em respirar. Não consigo parar quieto. Sentes vibração? Vibração como? Senta-te um minuto e escuta. Não se ouve, mas sente-se. Como se houvesse qualquer coisa a palpitar, algures. E estivesse a fazer palpitar a nave toda. E a nós, juntamente com ela. Escuta. Sim. Que achas que seja, Greg? Não pensas que sejamos nós? Pode ser. Powell afagou lentamente o bigode. Mas podem ser os motores da nave. Podem estar a aprontar-se. Para quê? Para o salto interestelar? Pode estar para acontecer e sabe-se lá como diabo será. Donovan ponderou. A seguir disse furiosamente: Se acontecer, deixá-lo acontecer. Mas quem me dera que pudéssemos lutar. É humilhante termos de ficar aqui à espera dele. Uma hora mais tarde, talvez, Powell olhou para a mão sobre o braço metálico da cadeira. E disse com gélida calma: Apalpa-te para, Mike. Donovan assim fez, dizendo: Sentes estremecer, Greg? Até as estrelas pareciam desfocadas. De algures vinha a vaga impressão de um grande motor a reunir potência com as anteparas, a armazenar energia para o grande salto, subindo a latejar as escalas de força. Sobreveio repentinamente e com uma pontada de dor. Powell ficou hirto e semissaltou na cadeira. O seu olhar pousou em Donovan e ficou inexpressivo, enquanto o débil grito de Donovan lamuriava e morria nos seus ouvidos. Houve qualquer coisa que se retorceu dentro de si e se debateu contra um crescente lençol de gelo que se ia tornando mais espesso. Houve qualquer coisa que se libertou e redupiou numa explosão de luz tremuluzente e de dor. Caiu e redupiou e tombou de cabeça para baixo, no silêncio. Era a morte. Era um mundo de ausência de movimento e de ausência de sensação. Um mundo de consciência turva e insensitiva. Uma consciência de escuridão e de silêncio e de uma luta informe. Acima de tudo, uma consciência de eternidade. Era um minúsculo fio branco de ego, frio e temeroso. Depois surgiram as palavras, melíflúas e sonoras, ribombando sobre ele numa espuma de som. O seu caixão serve-lhe mal ultimamente? Porque não experimenta as urnas extensíveis da Morbid M. Cadáver? São cientificamente desenhadas para se adaptarem às curvas naturais do corpo e enriquecidas com vitamina B. Se quer conforto, utilize as urnas da Cadáver. Não se esqueça, você vai passar uma grande porção de tempo morto. Não era bem som, mas fosse o que fosse, morreu num melífluo sussurro ribombante. O fio branco, que poderia ser Powell, estava baldadamente suspenso das eternidades insubstanciais do tempo que existiam a toda a sua volta. E abateu-se sobre si próprio, quando o guincho lancinante de 100 milhões de fantasmas, de 100 milhões de vozes de soprano, se ergueram num crescendo. Muito hei de rir quando estiveres morto, meu patife. Muito hei de rir quando estiveres morto, meu patife. Muito hei de rir. Cresceu numa escada em espiral de som violento, até aos pungentes supersónicos que ultrapassavam a audível e depois para além deles. O fio branco estremeceu com uma dor cruciante a latejar. Retesou-se serenamente. As vozes eram vulgares e muitas. Era uma multidão a falar, uma turba rodopiante que passava por ele, para além dele e por cima dele, com um movimento rápido e impetuoso que deixava na sua esteira farrapos desgarrados de palavras. Por que foi que te chegaram, moço? Estás com cara de quem levou uma boa tareia. Fogo quente, acho eu, mas tenho um caso. Cheguei até ao paraíso, mas o velho São Pedro? Eu tinha uma certa influência junto do rapaz. Tive contactos com ele. Ei, Sam, vem por aqui. Queres um advogado de rufiões? O Belzebu diz... Continuas, meu bom diabrete. O meu encontro é com o Sam. E por sobre tudo aquilo, o inicial ruído estentório que trespassava tudo. Depressa, depressa, depressa. Mexam-me esses ossos e não nos façam esperar. Há muitos mais na bicha. Tenham os certificados à mão e verifiquem se a licença do Pedro está carimbada neles. Certifiquem-se de que estão no portão de entrada certo. Haverá fogo suficiente para todos. É você. Você aí adiante. Ocupe o seu lugar na bicha, senão... O fio branco que era Powell rastejou para trás perante o grito que avançava e sentiu a punhalada lancinante do dedo que apontava. Tudo explodiu num arco-íris de som que gotejava os seus fragmentos num cérebro dolorido. Paulo estava novamente na cadeira. Sentiu que tremia. Os olhos de Donovan estavam a abrir-se em duas grandes bolas salientes de azul vidrado. Greg, sussurrou, naquilo que era quase um soluço. Estiveste morto? Eu senti-me morto. Não reconheceu o seu próprio rouquejar. Donovan estava visivelmente a fraquejar em grande na sua tentativa de pôr-se de pé. Estaremos presentemente vivos? Ou há mais? Eu sinto-me vivo. Era a mesma voz rouca. Paulo perguntou cautelosamente: por acaso ouviste alguma coisa quando estávamos mortos? Donovan fez uma pausa e a seguir muito lentamente acenou com a cabeça. E tu? Ouvi. Ouviste falar de caixões? E mulheres a cantar? E as bichas a formarem-se para a entrada no inferno? Ouviste? Donovan abanou a cabeça. Só uma voz, alta, não, baixa, mas áspera como uma folha de lixa nas pontas dos dedos. Era um sermão, sabes? Descrevia as torturas do... Bem, tu sabes. Uma vez ouvi um sermão, quase como este. Estava a transpirar. Aperceberam-se da luz do sol através da vigia. Era débil, mas era branco, azulada. e a ervilha cintilante que constituía a distante fonte luminosa não era o velho sol. E Paul apontou com um dedo trêmulo o único aparelho de medida. O ponteiro estava hirto e todo empertigado na fina linha cujo número era o dos 300 mil parsecs. Paul exclamou: Mike, se isto é verdade, devemos estar completamente fora da galáxia. Donovan retorquiu: Diabo, Greg, seríamos os primeiros homens a sair do sistema solar. Sim, é precisamente isso. Fugimos do Sol, fugimos da galáxia. Mike, esta nave é a resposta. Significa liberdade para toda a humanidade. Liberdade para nos espalharmos por todas as estrelas que existem. Milhões, bilhões e trilhões delas. E nessa altura deixou-se tombar com um baque violento. Mas como é que regressamos, Mike? Donovan sorriu tremulamente. Não há azar. A nave trouxe-nos até aqui. Há de levar-nos de volta. Cá por mim vai mais uma dose de feijão. Mas, Mike, aguenta, Mike. Se ela nos levar de volta pelo caminho através do qual nos trouxe até aqui... Donovan deteve-se a meio caminho de se pôr de pé e deixou-se cair pesadamente na cadeira. Powell continuou. Teremos de morrer outra vez, Mike. Bem, suspirou Donovan. Se é preciso, é preciso. Pelo menos não é permanente. Não é muito permanente. Susan Calvin falava agora devagar. Havia 6 horas que sondava lentamente o cérebro. 6 infrutíferas horas. Estava cansada de repetições, cansada de circunlóquios, cansada de tudo. Ora bem, cérebro, só mais uma coisa. Tens de fazer um esforço especial para responder de uma maneira simples. Foste inteiramente claro acerca do salto interestelar? Quero dizer, ele leva-os muito longe? Tão longe quanto eles quiserem ir, menina Susan. Safa, aquilo da deformação não tem nada que se lhe diga. E do outro lado, que verão eles? Estrelas e coisas dessas, que é que pensava? A pergunta seguinte saiu-lhe. Nesse caso, estarão vivos? Claro. E o salto interestelar não lhes fará mal? Ficou paralisada ao ver que o cérebro se mantinha em silêncio. Era isso. Tinha tocado na ferida. Cérebro, suplicou debilmente. Cérebro, estás-me a ouvir? A resposta foi sumida, trêmula. O cérebro disse: Tenho de responder sobre o salto, quero eu dizer? Se não quiseres, não. Mas seria interessante, quero dizer, se quisesses. Susan Calvin tentava tratar o assunto com ligeireza. Oh, a senhora estraga tudo. E a psicóloga pôs-se repentinamente em pé de um salto, com uma expressão de chamejante inspiração no rosto. Caramba! Ofegou. Caramba! E sentiu a tensão de horas e dias libertar-se de chofre. Foi mais tarde que disse a Lenning: Já lhe disse que está tudo bem. Não, agora tem de deixar-me só. A nave regressará em segurança com os homens. E eu quero descansar. Vou descansar. Agora vá-se embora. A nave regressou à Terra tão silenciosamente e sem estremecimentos como largara. Aterrou precisamente no local e a porta estanque abriu-se de par em par. Os 2 homens que desembarcaram caminhavam cuidadosamente pé ante pé e esfregavam os queixos ásperos e enfezadamente hirsutos. Foi então, lenta e deliberadamente, que o ruivo caiu de joelhos e depositou no cimento da pista um firme e sonoro beijo. Afastaram com sinais a multidão que se juntava e fizeram gestos de recusa ao ávido par que emergia da ambulância, que se precipitara por ali abaixo com uma maca entre eles. Gregory Powell perguntou: onde é que fica o chuveiro mais próximo? Conduziram-no para fora dali. Reuniram-se todos eles em redor de uma mesa. Tratava-se de uma reunião de todo o Estado-Maior dos Cérebros da U.S. Robots and Mechanical Man Corporation. Lenta e gradualmente, Powell e Donovan concluíram uma sugestiva e ressonante história. Susan Calvin quebrou o silêncio que se seguiu. Nos poucos dias que tinham decorrido, recuperara a sua calma gélida e algo ácida, mas havia ainda um resquício de embaraço que rompia através dela. Estritamente falando, disse, fui eu que tive a culpa de tudo isto. Quando apresentámos pela primeira vez o problema ao cérebro, como espero que alguns dos presentes estejam lembrados, tive um trabalhão para imprimir nele a importância de rejeitar qualquer elemento de informação capaz de criar um dilema. Ao fazê-lo, disse qualquer coisa como isto: não fiques excitado com a morte de humanos. Não nos ralamos nada com isso. Devolve-nos simplesmente a folha e não penses mais nisso. Comentou Lanning. Que é que se segue? O evidente. Quando esse elemento entrou nos seus cálculos que forneciam a equação que controlava a extensão do intervalo mínimo para o salto interestelar, representava a morte para os humanos, foi aí que a máquina da Consolidated se foi completamente abaixo. Mas eu tinha depreciado a importância da morte perante o cérebro, não inteiramente, pois a primeira lei nunca pode ser violada, mas o suficiente para que o cérebro pudesse dar uma segunda vista de olhos à equação, o suficiente para dar-lhe tempo de aperceber-se de que, depois de passado esse intervalo, os homens regressariam à vida, tal como a matéria e a energia da nave em si voltariam à existência. Aquela assim chamada morte, por outras palavras, era um fenómeno estritamente temporário. Estão a compreender? Olhou em redor, estavam todos à escuta. Continuou. Portanto, ele aceitou o elemento, mas não sem um certo estremecimento. Mesmo com a morte temporária e a sua importância depreciada, era o bastante para o desequilibrar muito ligeiramente. Exprimiu-o calmamente. Ele desenvolveu sentido de humor. Trata-se de uma fuga, compreendem? Um método de fuga parcial da realidade. Tornou-se um pregador de partidas. Powell e Donovan ergueram-se de um salto. O quê? Exclamou Powell. Donovan reagiu de uma maneira consideravelmente mais incolor. É assim, disse Susan Calvin. Tomou conta de vocês. Manteve-os a salvo, mas vocês não podiam manipular nenhum comandos, porque eles não eram para vocês, apenas para o engraçado cérebro. Nós podíamos contactar-vos por rádio, mas vocês não podiam responder. Vocês tinham comida à farta, mas toda ela era feijão e leite. Depois morreram, por assim dizer, e ressuscitaram. Mas o período da vossa morte foi tornado, bem, interessante. Quem me dera saber como foi que ele o fez. Foi a gracinha culminante do cérebro. Mas não pretendia fazer mal nenhum. Não fazer mal nenhum? Ofegou Donovan. Se ao menos aquele lindo estafermozinho tivesse pescoço. Lanning ergueu a mão a pedir silêncio. Muito bem, foi um horror. Mas já passou. E agora? Bem, disse calmamente Bogart. Cabe-nos, evidentemente, a nós aperfeiçoar o motor de deformação espacial. Deve haver uma maneira qualquer de tornear aquele intervalo do salto. Se houver, somos a única organização que resta com um super robô em grande escala. De modo que, se há alguém que esteja fadado para a descobrir, somos nós. E depois, a US Robots terá viagens interestelares. E a humanidade terá a oportunidade do Império Galáctico. E a Consolidated? perguntou Lanning. Ei, interrompeu subitamente Donovan. Quero apresentar aqui uma sugestão. Eles meteram a US Robots numa boa atrapalhada. Não foi uma atrapalhada tão má como eles esperavam. E resolveu-se em bem. Mas as intenções deles não eram piedosas. E quem arcou com a maior parte disso fomos eu e o Greg. Pois bem, eles queriam uma resposta. E têm-na. Mandem-lhes essa nave, garantida. E a US Robots pode receber os seus 200 mil, mais os custos de produção. E se eles atestarem, nesse caso, que tal se deixássemos o cérebro divertir-se mais um bocadinho antes de ser trazido de novo ao normal? Lanning disse gravemente, a mim parece-me justo e apropriado. Ao que Bogart acrescentou distraidamente, e ainda por cima, estritamente de acordo com o contrato.